A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. Iniciamos mais uma edição do programa Onda DX, o programa que é o marco de referência para os DXistas de toda a comunidade de língua portuguesa. Edição e locução deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou. Aqui você recebe dicas e informações de tudo o que está relacionado com o mundo do rádio. No programa Onda DX, atendemos a sua carta, registramos o seu informe QSL e ficamos por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio através dos nossos convidados especiais. O programa Onda DX é feito por você e para você. Por isso, envie ainda hoje seu áudio, sua história, o seu pedido e suas sugestões. Afinal, todos nós estamos curtindo a Onda DX da Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio na Rússia. E em atualidades do rádio na Rússia, destacamos a última informação que com certeza fortalecerá ainda mais projetos como o Onda DX. É a mídia russa que tomará parte no avanço da cultura russa no exterior. Aliás, isso já está ocorrendo no Brasil. Aqui na Rússia, foi assinado o acordo entre a União dos Funcionários da Mídia Média Soyuz e a Agência Federal para os Assuntos da Comunidade de Estados Independentes com patriotas que vivem no exterior, a Rosatomstvo. O objetivo do projeto é a formação do modelo positivo da Rússia no exterior. Para isso, serão criados eventos de todos os tipos visando estabelecer ou fortalecer as relações entre a Rússia e demais nações e, desta forma, atrair a atenção da mídia. E na Península da Kamchatka, situada no extremo oriente do país, foi iniciada a transmissão de programações de televisão e de rádio em formato digital. Já começaram a trabalhar 10 do total de 65 transmissores que devem entrar em funcionamento em conformidade com os planos. Agora, as pessoas que vivem longe do continente podem ver e ouvir no formato de alta qualidade programas de 8 canais de televisão e de 3 radioemissoras. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio no mundo. Destacamos o grande projeto chinês que propõe a construção do seu centro de informações em Nova York, no marco dos investimentos de 7 bilhões de dólares. Na propaganda global, que inclui ainda um canal 24 horas transmitindo em inglês. Neste mesmo tempo, já falam no Congresso americano sobre a economia de 8 milhões de dólares anuais, dando fim na emissão em chinês da Rádio Voz da América. Segundo planos dessa emissora, acaba a programação no dialeto cantonês, que atualmente atende mais de 60 milhões de pessoas no sul da China. A ideia da Rádio Voz da América de se concentrar na internet possui certo sentido, porém é incorreto pensar que a nova mídia substitui o que existia. A internet é importante, porém o rádio continua sendo um meio de extrema importância na China, onde a maioria dos habitantes ainda não tem acesso à internet. E vem aí o 11º Lorena DX Camp, a ser realizado de 19 a 22 de maio de 2011. O encontro acontece no Vale Hotel, localizado em Lorena, no estado de São Paulo, mais precisamente na zona rural, na estrada velha que liga Lorena e Guaratinguetá. O encontro tem como principal objetivo a confraternização dos amantes do rádio, conhecer novos amigos, adeptos ou simpatizantes do hobby, da rádio escuta e do DXismo, bem como rever amigos e, claro, poder realizar escutas em conjunto, possibilitando assim para que todos nós possamos trocar ideias e experiências. Esta é uma excelente oportunidade para os que estão iniciando no hobby para tirarem suas dúvidas e ver na prática como tudo funciona. Para os que gostam de conhecer outros equipamentos e acessórios, é um prato cheio. Não percam! Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo! E temos participação especial nesta edição. É o nosso amigo jornalista Sérgio Romais, que em nome do Clube DX do Brasil, traz as últimas informações do mundo do rádio. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Onda DX. Um abraço aos prezados radioescutas e DXistas, sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas, na hora oficial de Brasília, são 0 hora na hora universal. A Rádio Nacional Arcangel é uma emissora do Exército Argentino que transmite algumas horas em ondas curtas diretamente da Antártica. A estação foi monitorada em Oklahoma, nos Estados Unidos, pelo Glenn Hauser em 28 de abril, às 13h46 no tempo universal, na frequência de 15.476 kHz em 19 metros. Atualmente, poucos países ainda apresentam transmissões em ondas curtas no idioma português. Nos últimos dias, o governo de Portugal anunciou que pretende acabar com as transmissões em ondas curtas da Rádio Portugal, a RTP. O motivo, segundo a direção da emissora, seria a pouca audiência que as transmissões em ondas curtas têm atualmente. O término ainda demoraria um pouco, uma vez que o governo deve consultar antes a Agência Nacional de Comunicações daquele país antes da decisão final. Na internet circula um abaixo-assinado que pede a manutenção da RTP em ondas curtas. Caso você queira assinar, acesse o site www.peticãopublica.com e procure a petição Manter a Onda Curta RTP Internacional. Repetindo o site www.peticãopublica.com. Enquanto isso, devemos valorizar cada vez mais as emissoras que permanecem emitindo em nosso idioma em ondas curtas. Uma delas é a Rádio Havana Cuba. A emissora pode ser facilmente captada a partir das 23 horas no tempo universal em 15.230 kHz na faixa de 19 metros. De segundas às sextas-feiras, vai ao ar o boletim informativo, panorama cubano, mundo dos esportes e a boa música cubana. Nos finais de semanas, a programação muda. Nos domingos, a emissora fala de filatelia e leva ao ar o seu clube de ouvintes. Na apresentação, atua o brasileiro Igor Godoy. Prestigia a Rádio Havana Cuba em ondas curtas. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Registramos em nosso programa as cartas e os informes que SL dos nossos ouvintes. E quem nos escreve agora é o Alexandre Erslav Segantini, que mora no bairro da Liberdade, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, que com o receptor Grundig YB400 registra o SIMPO 45434 e 35333. Obrigado, Alexandre, pela sua grande contribuição. O próximo informe que é SL vem de Barcelona, na Espanha, do José Celés Bronhon, que com o receptor Intron sintonizou a Voz da Rússia. Nosso amigo José Celés tem 52 anos de idade e é assíduo estudante da língua russa. Aliás, suas cartas e informes chegam num russo de alto nível. Obrigado, José. Obrigado também ao Leonardo Pereira de Souza Lima, que mora em Duas Estradas, na Paraíba. O Leonardo nos informa o SIMPO 55545, usando para isso o receptor MD55D com antena telescópica.